Os maiores sucessos da música sertaneja. Clássicos da Top. Continue com a gente. A Americana Modas, a moda perfeita pra você. Informa a hora certa. 1:01. Olá, queridos ouvintes de Espigão do Oeste, Rondônia. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Sociedade Top FM 91,3. De segunda a sábado, das 9 às 10, com o programa Experiência de Deus. Diariamente, temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro no Chico Materiais para Construção, que é pioneira há 30 anos em Espigão. No Chico, você vai encontrar todo o material da base ao acabamento e a entrega mais rápida da cidade. Uma linha completa em pisos cerâmicos e porcelanatos com o menor preço de toda a região. Passe no Chico Materiais para Construção, faça o seu orçamento e conheça as linhas de financiamentos com as menores taxas de juros. Chico Materiais para Construção, Avenida 7 de Setembro, Centro. Telefone 3481-2946. Chico Materiais para Construção, Rede Todo Lar. Comadre do céu, que beleza de rebanho, que maravilha de plantação. Ê, compadre, se eu fosse o seu, em vez de ficar aí com inveja, ia logo lá na Agromil. É lá que tem tudo em medicamentos e produtos veterinários e o melhor para as lavouras. Agromil é pura qualidade no campo e na pecuária. Vai lá, fala com o Daltinho. Agromil, a casa do produtor rural. Tudo para lavoura e pecuária e as melhores promoções. Avenida 7 de Setembro, 2877, Espigão do Oeste. Agromil. Top FM. Todo mundo ouve a Top FM. Todo mundo ouve. Top FM, você em primeiro lugar. Top FM. Com a Comandos venha se conectar. Seja para se divertir, trabalhar ou estudar. Você sabia que a Comandos, provedor de internet, agora é TV mais internet? É isso mesmo. A Comandos agora tem a Olá TV, com 100 canais. A Olá TV é um aplicativo homologado pela Anatel. Então, para você que gosta de assistir filmes, a Olá TV possui 28 canais de filmes e séries. E o legal é que você consegue voltar a sua programação até 24 horas antes. Então, se você perdeu aquele jogo ou até mesmo a sua novela, você consegue voltar e assistir. E para mais informações, entre em contato no telefone WhatsApp 3481-1425. Comandos, provedor de internet. A Comandos é o seu lugar. Julho é temporada de preços baixos na Eletrocasa. Tem ofertas para todo mundo aproveitar. Fogão Miller Moderato 4 bocas, só 13 vezes de R$57,90. Forno Micro-ondas Electrolux, 34 litros, só 13 vezes de R$74,90. Lavadora Brastemp 12 quilos, só 13 vezes de R$209,90. E tem oferta com juros zero. Guarda-roupa New Estrela 6 portas com espelho, 10 vezes de R$209,90. Estufa do Berlim 3, 2 lugares, 10 vezes de R$169,90. Eletrocasa, a gente cobre tudo. Uma floresta, uma propriedade, a sua saúde. Queimadas podem destruir tudo. É melhor não começar. Denuncie os incêndios criminosos pelo 0800-666-1150 e não use fogo para limpar seu terreno. Rondônia, Governo do Estado. Todo mundo ouve. Amazon Gás apresenta Pode Chegar, o gás que é de casa. Reúne a família, chame os amigos e o vizinho. Pode chegar. Põe água no feijão, entra com o padre até o patrão. E se o gás acabar? Amazon Gás pode chegar. Amazon Gás pode chegar. Amazon Gás pode chegar. Sempre que precisar, Amazon Gás é só chamar. Precisou, chamou! Amazon Gás, não vai faltar! Gás, só se for Amazon Gás! Em Espigão do Oeste, na Avenida 7 de Setembro, com o telefone Disque Entrega 3481-1700, que também é o WhatsApp. Toda linha de medicamentos pelos melhores preços você encontra na farmácia mais econômica. Agora sob nova direção, em frente à Americana Modas. Aviamento seguro de seu receituário médico pelo farmacêutico Henry, o gordinho da farmácia. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da farmácia mais econômica, que conta com uma ampla linha de medicamentos com desconto de até 90%. Farmácia Mais Econômica, Avenida 7 de Setembro, em frente à Americana Modas, atendendo até meia-noite. Telefone WhatsApp 992228835. Agora na Top FM 91.3, você vai ouvir programa Top Hits. Os hits mais tocados em todo o planeta. A sua viagem começa agora. Top Hits. Atenção, em 5 segundos. Conexão BR.

acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que eu fiz. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. A moda perfeita para você. Informa a hora certa. 1:30. Na Sociedade Top 91.3. O amor toma conta da sua noite. Top Night. Não perca de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. Top Night. Ouça e apaixone-se. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro no Chico Materiais para Construção, que é pioneira há 30 anos em Espigão. No Chico, você vai encontrar todo o material da base ao acabamento e a entrega mais rápida da cidade. Uma linha completa em pisos cerâmicos e porcelanatos com o menor preço de toda a região. Passe no Chico Materiais para Construção, faça o seu orçamento e conheça as linhas de financiamentos com as menores taxas de juros. Chico Materiais para Construção. Avenida 7 de Setembro, Centro. Telefone 3481-2946. Chico, materiais para construção. Rede Todo Lar. Loja Varuna, a loja que combina com você. Sua loja na cidade, Loja Varuna, vem conhecer. Aqui as novidades sempre chegam primeiro. Vestimos você de janeiro a janeiro. Loja Varuna e você. Moda masculina e feminina tem. Moda pra recém-nascidos e infanto juvenil tem. Tem. Loja Varuna, tá esperando o quê? Vem pra cá você também. Loja Varuna, Rua Bahia, Centro. Telefone 3481-3066. Loja Varuna, a loja que veste e calça toda a sua família. Loja Varuna. As músicas que você mais gosta de ouvir tocam na Top. Julho é temporada de preços baixos na Eletrocasa. Tem ofertas para todo mundo aproveitar. Fogão Miller Moderato 4 bocas, só 13 vezes de R$57,90. Forno Micro-ondas Electrolux 34 litros, só 13 vezes de R$74,90. Lavadora Brastemp 12 quilos, só 13 vezes de R$209,90. Lavadora Colormac 10 quilos, só 13 vezes de R$48,90. Smart TV Samsung 50 polegadas, só 13 vezes de R$269,90. E tem oferta com juros zero. Guarda-roupa New Estrela 6 portas com espelho, 10 vezes de R$209,90. Estofado Vancouver Plus 3 lugares com almofada, 10 vezes de R$359,90. Guarda-roupa Cades 4 portas 6 gavetas com espelho, 10 vezes de R$129,90. Estofado Berlim 3 2 lugares, 10 vezes de R$169,90. Eletrocasa, a gente cobre tudo. Top! É a melhor rádio. Você já sabe, me conhece muito bem. Tem muito mais alegria. Eu não preciso esconder para ninguém. Top FM é pura diversão. Put in my heart for love.